Estávamos em meados de dezembro de 2008, quando convidámos para estar connosco, e aliás aceitaram, aquilo que era na altura uma banda revelação, pelo menos aqui na Boa Nova, embora já andassem aqui a ser falados por outras bandas também. Na altura apresentavam o 4002, que ficávamos a saber que era o tempo de duração do seu álbum. Augurávamos, enfim, algum sucesso à banda, de que aliás recordamos foi que teve mais downloads na nossa página e que teve a menção de como o disco do ano 2008. Tivemos que esperar algo mais de ano e meio, embora fomos aqui insistindo em temas do 4002, para, chegados a maio deste ano, termos no jogo da Quimera aquilo que era a primeira amostra deste Madrugada, que esta semana aqui em destaque na Boa Nova, e que legitima a conversa que vamos ter agora com o Luís Fernandes. Repete a vinda aqui à Boa Nova, ainda que seja ao telefone, para falar deste nova linha de apanhar estes peixe-avião, esta Madrugada. Antes de mais, bem-vindo uma vez mais aqui à Boa Nova, Luís. Olá. Claro, é sempre uma pena que seja à distância da linha telefónica, mas claro, na próxima vez vai ter que ser aqui em estúdio, porque vamos cobrar esta dívida vossa para connosco. Com certeza. Porquê Madrugada, antes de mais? Ora bem, nós julgamos que essa palavra, para além de ser uma palavra muito bonita, refletia bastante do processo de gravação do disco e de composição também. E para além disso, era o nome de código de um dos primeiros temas que compusemos para o disco. Uhum. E achámos que funcionaria bem como título e teria o potencial imagético que nós pretendíamos. E era uma boa descrição para o trabalho que estávamos a apresentar. Você Yeah. 2002 mereceu aqui a indicação de ser o disco do ano, aquilo que era o vosso álbum de debut. E eu que sei, aconteceu em várias rádios também. Foi por vós uma surpresa esta aceitação do 4002? Sim, foi uma honra para nós, a Rádio Boa Nova, ter considerado o 4002 o disco do ano, assim como outras rádios o fizeram. Uhum. Nós nunca estaríamos a contar com isso, nós limitamos-nos a fazer o melhor que conseguíamos naquela altura, que foi o 4002, e pronto, a partir daí sabíamos que podiam haver reações positivas, outras negativas, como tudo na vida. A grande preocupação é sempre tentar fazer o melhor possível, e foi o que fizemos com uma madrugada. Falávamos na altura de que Braga estaria na moda, e já repetimos isto várias vezes, porque, entanto, temos tido aqui várias bandas de Braga. Aliás, já nos acusam de que andamos a dar privilegiar aqui nos destaques do Norte, de Coimbra para cima, mas a verdade é que Braga tem tido bons projetos. Aliás, há dias temos aqui com o Ed Freddy's House, portanto, que falaram bem de vós, e referiram aqui uma circunstância que era as salas de ensaio que existem no estádio 1º de Maio, não é? Exatamente. E recordo-me que o Luís, na altura, dizia que tinha sido, de facto, muito interessante haver uma Câmara Municipal que apoia com assistência de espaço, ainda que pague, naturalmente, mas assistência de espaço para que as bandas possam surgir. Exato. No meu ponto de vista, foi fundamental para esse boom de bandas que surgiu em Braga. Eu, se bem me recordo, as salas foram inauguradas em 2005 e desde então o número de bandas a tocar e a ter destaque vindas de Braga aumentou-se significativamente. E penso que é caso único no país, uma câmara que apoia assim as bandas que estão em S, porque mesmo o valor que é cobrado é irrisório e permite-nos ter 24 horas por dia, 365 dias por ano, uma sala para trabalhar, para gravar, para ensaiar, seja para o que for, o que é, de certa forma, é incrível. O Freddy's House, por exemplo, é nosso vizinho de sala. Uhum. Temos os Mamordos, são nossos vizinhos de sala, os Munducão, uhum, os Monstro Mal, muitas bandas que estão lá e permitem até haver uma certa um companheirismo e uma troca de, seja troca de material, troca de ideias, conversa, o que é muito frutífero. Curiosamente, todos estes projetos já todos passaram aqui na Boa Nova em termos de destaque, o que nos deixa satisfeitos, sinal que estamos de algum modo atentos, não é? Peixe Avião surge também do facto de que há neste momento o maior interesse das pessoas por novos projetos. Eu julgo que nos últimos anos, talvez nos últimos 2 anos, houve uma grande procura de novas bandas portuguesas, principalmente a cantar em português. E nós, de certa forma, tivemos no início desse movimento. Agora vamos voltar a atacar com o segundo álbum, mas de certa forma também fomos beneficiados com essa procura, é claro. Mas eu julgo que no nosso caso a principal a principal razão pela qual as pessoas nos procuraram foi porque aliávamos um som que claramente é anglo-saxónico, ainda que com alguns retoques de música portuguesa, aliado ao uso da língua portuguesa de uma forma que não é assim muito convencional. A própria escrita é um bocado mais complexa que o normal, a métrica também. Tudo daí eu pensar que seja a principal razão pela qual as pessoas nos procuraram. decido o que irá acontecer. Foi trocado um olhar, gestos de subtileza. Vou pegar-te na mão, depois largar. Já que falou aqui na escrita, falamos aqui nos textos que, aliás, repete, o Ronaldo Fonseca, que é um dos membros da banda, que volta a criar aqui para este álbum, e a música é do coletivo, não é? Sim, sim. O que é que surge primeiro? O som ou os textos? Surge primeiro sempre a música. Uhum. A música e consequentemente, as linhas melódicas de voz. Começam por ser nananás, ou seja, trabalha-se primeiro a métrica. Uhum. E depois, consoante a métrica, o Ronaldo adequa os seus textos ao tema em questão. Os textos podem ou não já existir. Agora, a adequação à música é feita caso a caso. Ainda aí no Norte, e até para apresentar este disco, lemos um cheiro de um texto de Walter Ugumei, que, enfim, coloca-os nos píncaros da lua, não é? E justamente, portanto, na nossa opinião, muito justo. E isso associa-se também aos próprios textos de que o Ronaldo Fonseca traz para este disco. Este apoio destas pessoas é um elan para os Peixe Avião? É muito importante para nós, porque nós somos uma banda que está localizada em Braga, que está fora do centro de decisão. Uhum. do país. Não temos uma editora grande por trás, somos uma banda completamente independente e uma das coisas que pretendemos é ter o nosso trabalho artístico reconhecido por pessoas, por nossos pares e pessoas da área. Uhum. E quando temos uma pessoa como o Walter Ugumei, que é um prémio Saramago, é um escritor de renome, a gostar tanto do nosso trabalho e a escrever textos como esse, é muito gratificante e é parte daquilo que nos faz continuar a querer ser uma banda e a trabalhar para isso. Há pouco falou de ser uma banda independente, e efetivamente o primeiro disco sai até com o apoio da Rastilho, na altura do selo da Rastilho, este já mudou. O que é que faz com que vocês mantenham esse carisma, não querem estar ligados a uma major, ou não houve convites dessa major? O que passa foi que nós, na sequência do primeiro disco, decidimos que seria a altura de tentar, das duas uma, ou subir para uma major, que nos permitisse ter, desde que nos permitisse ter condições para fazer um disco como queríamos, o que não aconteceu. Uhum. Nenhuma nos permitiu isso. Ou seja, perante essa situação, tínhamos as hipóteses, ou continuávamos com o Rastilho, ou tentávamos seguir uma via mais independente ainda, mas com a qual tivéssemos todo o controlo sobre o processo. E foi isso que decidimos fazer. Até porque, com isso, decidimos criar o nosso selo próprio, que é PAD, com a qual temos alguns planos para o futuro imediato, seja para editar outras bandas associadas aos Peixe Avião, de elementos de Peixe Avião, projetos pessoais de cada um de nós, ou seja, uma certa forma, uma plataforma artística que nos permita ter trabalhos nossos associados aos Peixe Avião e trabalhos de outros artistas, sejam músicos, sejam artistas plásticos, designers, associados a essa casa artística. Que é isso que pretendemos fazer. Um bocado como a Cobra, e também em Braga, não? Sim, a Cobra também é uma editora independente que como começou, penso eu, da mesma forma que começou a Par. Uhum. Exatamente. Eles editam aqueles artistas que gostam e artistas próprios de uma morta. Basicamente é por aí. Se bem que nós gostaríamos de estender a nossa ação também fora do âmbito da música. Como eu já disse, aos artistas plásticos, aos designers, tentar criar uma comunidade artística mais global. É claro que isso é algo que exige muito trabalho e perder muito tempo e não é uma coisa que pode ser feita nem em dia. Mas é algo que nós podemos fazer a longo prazo. A pele rumoriza uma febre de morte, uma cruel quimera que pelos ombros segura, cabelo chicoteia. Esculpido da cinza. Oferta do single em maio, para anunciar esta madrugada, no jogo da Quimera, serviu mesmo para que as pessoas tivessem atenção, atentos, aí vimos nós outra vez, ou foi o tema que já estaria pronto nessa altura? Não, por acaso nessa altura já estava o disco inteiro pronto. Uhum. Foi mesmo, como disse, uma forma de dizer, olá, nós não desaparecemos, estamos aqui, e vamos lançar um disco este ano. Porque nós também sentimos que desde o 4002 tinham passado quase 2 anos, os concertos começaram a diminuir, a procura começou a diminuir, uhum. E nós sentíamos que provavelmente estávamos a ficar um bocado esquecidos. Então decidimos oferecer o single, estrear o nosso site, que ainda era algo muito rudimentar, e de certa forma também foi importante para recolhermos e-mails, para começarmos a fazer uma base de dados de fãs, uhum. Para fazer uma newsletter, ou seja, tudo isso resultou no, no, na ideia do download do single, da oferta do single. Mas com uma questão também é que souberam também explorar as redes sociais, mesmo do Twitter, não é? Havia um conjunto de pessoas que seguiam e que vocês faziam a questão de ir, enfim, lançando pistas do álbum. Mais à frente, já em agosto, disseram que eram os convidados do álbum, que já iremos falar sobre eles, iam dizendo os concertos, iam pré-anunciando o que iria estar no Sudoeste. Estas plataformas são importantes hoje em dia para a montra da música em Portugal? São importantíssimas. Nós tentamos fazer como o Facebook, esse tipo de divulgação pontual de algumas informações, ou seja, nós divulgamos imagens de letras, de manuscritos de letras, divulgamos, como disse, os convidados, vamos fazer uma série de iniciativas com as pessoas que nos seguem, porque acho que é isso que nos aproxima das pessoas. É isso que vai fazer as pessoas verem o nosso concerto, comparem o nosso disco e quererem saber algo de nós. E acho que o Facebook é uma coisa importantíssima hoje em dia para qualquer banda. Esse tipo de comunicação com os fãs, muito direta, sem intermediários, é fantástica. Nós também, enfim, íamos tendo o esforço de estar atentos, não é esforço, era um gosto, naturalmente, mas dizia-se, e lemo-lo, de que o Madrugada iria ter 14 temas. No entanto, quando sai, tem 11. O que é que ficou na gaveta? Pois, na altura, salvo erro, eu julgo que nós temos que tínhamos gravado 14. Uhum. Mas nunca foi nossa ideia editarmos 14. Aliás, nós na altura pensámos em que o disco tivesse 12. Era esse o número que tínhamos em mente. Uhum. Mas depois achámos melhor reduzir um bocado e ficar um álbum mesmo como queríamos, com a fluidez que desejávamos. E, ou seja, deixámos três temas fora, foi isso. Mas planeámos usá-los um dia ou oferecer aos fãs através de alguma forma. Ainda não pensámos muito sobre isso. Oferecemos à rádio, geralmente. Sim, sim, claro. O teu cheiro. No primeiro do 402 houve uma reedição do vosso EP e houve aqui um tema convite da Antena 3, uma versão do tema do Miguel Ângelo. Esse desafio foi interessante? Foi muito interessante. Esse desafio foi no âmbito do Três Pistas. Três Pistas, exato. Nós tínhamos feito uma série de temas com Três Pistas e tínhamos que fazer uma versão. A versão, nós andámos ali muito tempo à volta da escolha do tema. Primeiro começámos com um tema que nem era cantado em português, que era um tema dos Neutral Milk Hotel. Depois tivemos que calhar o inglês, não era o ideal naquela fase, então optámos pelo português. E primeiro com o tema do Fernando Tordo, que era muito complexo para passar para o fim de Três Pistas. Era uma música belíssima, mas tivemos a música dela. Entretanto, surgiu a ideia de fazer uma música de um artista que foge muito da nossa esfera artística, não é? Que é o Miguel Ângelo. Não é nada que nós estejamos habituados a ouvir, nem é uma referência para nós. Os mais queridos é o Miguel Ângelo dos Delfins. Exatamente. E então surgiu a ideia de pegar uma música que fugia completamente da nossa esfera artística e recriá-la. E pronto, nesse sentido surgiu a música que era a banda sonora do Zona J, filme da nossa adolescência. E pegamos nela, utilizamos uma metodologia através da base rítmica, sendo um sample de voz, e fomos construindo camadas para fazer uma música que resultou bastante diferente da original. Por acaso foi uma escolha um tanto quanto polémica, porque houve muitas pessoas que não perceberam como é que nós conseguimos fazer uma música do Miguel Ângelo. Mas muitas pessoas gostaram também. Foi uma música que inclusive até passou muito na playlist da Antena 3, que pronto, concorreu bem. Mas muitas pessoas estranharam a opção de fazer uma versão de Miguel Ângelo e não compreenderam. Até sentiram de certa forma ofendidos. Eu também tive acesso a essas referências vossas de alguns fãs. Mas enfim, eu acho que em música já nada é sacrilégio. Para a mesma plataforma, os Pontos Negros foram buscar um tema da Armando Gama. Portanto, desde que as pessoas façam música de uma maneira honesta, não é? Honesta, claro. E interessante, acho que nada é tabu, não é? Um bocado isto. Claro, exato. E a nossa ideia foi mesmo pegar numa música que não tivesse nada a ver connosco e recriá-la. Isso é para nós um desafio, e é que reside a motivação do desafio. E foi isso que pretendemos fazer. Não tinha nada a ver com objetivos comerciais, até porque qualquer pessoa que ouvisse a música percebia que não tinha potencial comercial nenhum, por exemplo. Mas nós gostámos muito, foi uma boa experiência. Tudo isto faz parte do crescimento, também da banda, naturalmente. Exato, exato. Olha para mim, diz-me quem tu és. Olha bem para mim e diz-me quem tu vês. Em mim acendes o desejo que deixei para lá do mar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar a atingir esse bem-estar que vem no fim. Diz-me se é amor. Fala-me de ti, eu quero o teu sabor. Em mim ficou esse teu beijo que me deste ao pé do mar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar a descobrir esse lugar para lá do fim. Meu amor, que bom que é para mim. Meu amor, meu amor, que bom que é no fim. Eu te posso ajudar, só eu te posso ajudar, só eu te posso ajudar, só eu te posso ajudar. Falamos há pouco daquilo que vocês pretendiam para a gravação do disco. E vão buscar aqui o Nelson Carvalho e gravam parte do álbum no estúdio Valentim Carvalho, no estúdio Namus. Era este tipo de, entre aspas, exigências que vocês gostavam de ver preenchidos para quem quisesse estar convosco neste projeto? Sim, nós fizemos um disco, uma das coisas que íamos fazer era gravá-lo com o Nelson. Nós conhecemos o Nelson já há alguns anos, alguns de nós, principalmente eu e o Zé, o Baixinho, já conhecíamos o Nelson de outros projetos. E gostávamos de trabalhar com ele, porque é uma pessoa, é o, na nossa opinião, o melhor produtor e técnico em Portugal. E queríamos trabalhar com ele. Ele também sempre mostrou muito interesse pela banda e mostrou-se como um apreciador da nossa música. Então, tudo apontava para que isso pudesse resultar bem. E, aliás, a nossa colaboração com o Nelson começou bem cedo. Começou em abril de 2009. Nós, desde abril de 2009, que trocamos maquetes, e ele foi acompanhando o processo como produtor, como co-produtor, aliás. E fomos gravando as pistas aqui em Braga, muitas pistas, que aliás, muitas ficaram até no disco, ninguém se regravando. E foi um processo muito longo, de muita ponderação, de composição, de corte, de alterações, de mais alterações. Foi um processo muito longo e até muito desgastante, em todos os temas. Mas, aos 14 temas, chegar ao Estúdio de Monte Carvalho e gravar as sessões finais. Mas foi uma experiência muito diferente do disco anterior. Yeah. Está na altura de falar então, não só das pessoas da banda, os mais atentos já conhecerão, até quem ouviu a entrevista anterior saberá, mas temos, além do Luís Fernandes, o Pedro Oliveira, o meu homónimo, o Ronaldo Fonseca, que partilha aqui também a questão dos textos, o José Figueiredo e o André Covas. E é uma banda que se mantém coesa desde o início, e isso é fácil, e os amulos também são fáceis de gerir. É sempre muito complicado gerir 5 pessoas no mesmo projeto, mas a coisa tem que correr sempre muito bem. Nós trabalhamos muito bem como banda, julgo eu, porque somos todos bastante trabalhadores e aplicados à banda. Apesar de nenhum ter viver disto, somos todos profissionais em outras áreas. Uhum. Mas, de certa forma, o que nos permite também convivermos bem uns com os outros e nos chatearmos é porque somos bastante metódicos nos nossos processos. Nós não perdemos muito tempo em ensaios, principalmente em fase de composição. Em composição nunca ensaiamos, porque achamos que pode ser um fator indutor de chatices e de oposições entre a banda. Ou seja, nós compomos, juntamos para compor de vez em quando, mas não fazemos isso regra. Ou seja, as únicas alturas em que estamos mesmo juntos são em fases de ensaio, em que estamos a trabalhar os temas para gravar ou para tocar ao vivo. E depois há uma relação de respeito mútuo entre todos, não estamos lá para nos chatearmos, mas para nos divertirmos. Nós somos todos amigos e queremos tirar disto o máximo de prazer possível. Ou seja, até agora ficou tudo bem devido a esses fatores. Participações. Uma delas, excelente voz de Manuel Azevedo, dos Clã, de que aliás tem participado em alguns trabalhos recentemente. Aliás, há poucos dias estivemos aqui com o Júlio Pereira e ela também participou no último álbum, no Graffiti. Porquê Manuel Azevedo, este Fios de Fumo? A Manuela Azevedo sempre foi uma vocalista que nós olhamos com muita admiração. Pela sua voz, pela sua postura como cantora e pelo trabalho muscular, que é uma banda referência para nós em Portugal. No sentido que é uma banda que consegue ser acessível às pessoas. Recordo até que na última entrevista que tivemos, os Clã foram a banda que vocês disseram que gostariam muito de tocar com eles ao vivo. Por exemplo. Pois é, significa que eu estou a ser coerente. Exato. Os Clã são uma referência porque, para além de ser uma banda que consegue chegar às pessoas, com grandes canções, uma banda que sempre manteve a integridade artística, não se deixou vender por nada, sempre teve o seu som de alta qualidade. E por isso é uma referência para nós. E a Manuela Azevedo sempre foi uma pessoa que nós pensamos em convidar para um disco nosso. Aliás, imediatamente após a gravação do 402, nós internamente dissemos, o próximo vamos convidar a Manuela Azevedo. E alguns até se riram, ah, isso é impossível, então... Pronto, afinal foi possível. Ela gostou muito do tema. Ela conhecia a banda, já tínhamos tocado juntos. E ela gostava da banda, tanto ela como ela. E pronto, foi uma coisa muito natural. Ela gostou, aceitou participar. Até fez uma maquete connosco, antes de irmos para o estúdio, que está guardadinha para o futuro, para nós publicarmos. E correu tudo bem, felizmente. E depois então, aqui já o Bernardo Sassetti no piano, em dois temas, detalhes de um plano e palavras que não falam. O Sassetti era outro dos músicos portugueses que nós nos habituamos a admirar. É uma referência para nós, porque é um artista de um tamanho enorme. E era uma pessoa que nós achávamos que tinha algo a ver com a nossa música, devido ao fator contemplativo e de certa forma, tinha a ver com a nossa música, nós pensamos. Então, sugerimos, endereçámos um convite via e-mail, diretamente, nem sabíamos se ele conhecia a banda ou não. E ele disse que já conhecia mais ou menos o nome, não estava muito familiar, mas pediu para ouvir os temas. Ouviu, gostou muito e acedeu imediatamente em participar também. Aliás, nós na altura demos de dois temas à escolha, para ele ver qual é que gostaria mais. E ele acabou por gostar dos dois, não conseguiu escolher nenhum, e nós agradecemos. E a propósito deste disco, vamos aqui à parte gráfica e vamos então à capa e vamos explicar o que é que significa este tripé que ali está com um quadrado. Ok, é para isso que já estou preparado. Não, isso tem uma explicação muito, muito bem definida. Nós com este disco, uma das coisas que queríamos focar era as relações de dualidade, os binómios. Seja como uma madrugada representa, entre a noite e o dia, uhum. As relações humanas, e neste caso, entre a natureza e a intervenção humana. E é o que essa imagem reflete. Uhum. Reflete uma paisagem de na natureza, de bosque, uhum. Não é? Sem nenhuma intervenção humana. E um cubo que está seguro por um tripé, que é uma intervenção claramente humana. Se o tripé não estivesse lá, passaria para o domínio do paranormal, por exemplo, porque ninguém explicaria como é que um cubo estaria suspenso no ar, no meio de um bosque, não é? Ou seja, a questão do tripé é muito premente e reflete essa tal mensagem que queremos transmitir, que é a intervenção humana num contexto perfeitamente natural. E reflete esse binómio que também está presente na madrugada, por exemplo. E principalmente porque achamos que as fotos eram de uma beleza incrível. São as fotos de um fotógrafo austríaco que encontramos pela internet e gentilmente produzimos para serem utilizadas e que sentimos que refletiam exatamente o que queríamos transmitir com o disco. O design, esse é todo vosso. Este disco tem o vosso dedo, mão, pé, tudo? Tudo. Nós, para este disco, até os autocolantes para irem para as FNACs colamos. Fazemos tudo. Tudo. Até gravar os CDRs que vocês aí receberam, por exemplo, uhum. No jogo da Quimera, fomos nós que os gravamos também. Muito bem, muito bem. De que, aliás, vinha numa capa muito bem concebida, também para despertar curiosidade, naturalmente. Exato. Isso nós andamos sempre a ser muito cuidadosos com a nossa imagem e com aquilo que transmitimos aos jornalistas, às pessoas em geral. E como eu já disse, nós tentamos mesmo ser trabalhadores, não é mentira. E, ou seja, nós somos obrigados a fazer praticamente tudo. Não temos um manager que trabalha muito para nós, temos uma boa agência e uma boa promotora. Exatamente, é aquela lista, mas essa aqui também é a sua referência. Exato, mas nós trabalhamos imenso nos pachavião, tentamos, esforçamos-nos para isso. Espalhados que é agora a componente do Ao Vivo, e vou buscar naturalmente o Sudoeste. O Sudoeste, que foi agora em 8 de Agosto, onde vocês estiveram, onde lançaram novos temas do álbum. Não é um risco avançar para o público com novos temas quando eles próprios ainda não estão divulgados em termos de som, em rádio e em disco? Sim, de certa forma é, mas também, por outro lado, pode ser uma ótima oportunidade para mostrar esses temas a pessoas que nunca nos iriam ouvir. Se foi um risco, foi conseguido, porque, enfim, não só tocaram mais dois temas que vos pediram, como houve ainda direito a um encore, não é? Sim, sim, foi verdade. O concerto correu bem, a organização gostou. Teve alguns problemas técnicos que são normais nestes festivais. Nós não temos soundcheck, não temos esses privilégios que normalmente teríamos, não é? Devido a isso, há sempre mais uma falha ou outra a nível de execução, de afinação, etc., mas nada que não se perdoe. E o concerto acabou por correr bem e pronto, ficou. Nós, de certa forma, estamos sempre obrigados a mostrar temas novos, porque, felizmente, foi uma montra muito grande do Sudoeste. E não podíamos desperdiçar essa montra sem mostrar os temas que estavam para aí chegar. Se tocássemos só temas antigos, provavelmente não seria novidade nenhuma, as pessoas não iam interessar tanto. Tínhamos mesmo que aproveitar essa oportunidade. Vocês não se podem queixar da exposição mediática. E quando digo isto é assim, das bandas mais recentes é daquelas que têm tido alguma exposição. Infelizmente merecem, como merecerão outras do nosso espectro musical. No entanto, normalmente quando as pessoas vão apresentar Peixe Avião, tendem sempre a tentar rotular-vos, basta não seja com referências internacionais. E vamos buscar, se for possível, Radiohead, e se calhar andamos mais atrás, vamos buscar rock progressivo dos Pink Floyd, etc. Uhum. São referências que vocês de facto têm, tendo em conta que foram sons que ouviram enquanto jovens? Sim, é assim, nós ouvimos Pink Floyd, ouvimos Radiohead, nós ouvimos muitas outras coisas, não é? Uhum. Quando as pessoas falam, e justamente nos Radiohead, calhar estão a ter uma perspectiva um bocado reducionista da situação, porque nós gostamos de Radiohead, é uma banda que admiramos, obviamente, mas admiramos muitas outras bandas, como o Flaming Lips, o Pink Floyd, o Beck, dezenas de bandas. Nós somos pessoas que ouvimos muita música, daí ser às vezes um bocado chato para nós termos apenas associados aos Radiohead, por exemplo. Que não é algo que almejamos. Agora vamos então à fase dos desafios. Vamos repeti-los e então, que já o fiz uma vez, vamos ver quais são as suas respostas hoje. Vamos ao primeiro. Imagino que veio aqui a Oliveira do Hospital. Aliás, teríamos muito gosto, foi uma pena não terem vindo cá este verão até, porque, enfim, a Sons em Trânsito que representa teve cá vários os artistas deles. Provavelmente para o ano teremos cá a Peixe Avião. Portanto, estamos aqui a pré-anunciar quase já. Mas imagino que veio aqui a Oliveira do Hospital e pode trazer convosco duas bandas. Quem é que trariam hoje em dia para tocar convosco? Oh, isso é uma pergunta complicada. Bandas do Cabo de Portugal, não é? Sim, exatamente. Ora bem, por exemplo, poderíamos levar connosco os nossos conterrâneos, que têm feito um excelente trabalho, que estamos no Long Way to Alaska. Não sei se ainda não conhece. Ainda não. Quero passar a conhecer em breve. Eles são uma banda muito promissora. E levaríamos uma banda que nós prezamos muito e que tem poucas possibilidades de tocar, porque devido ao seu tipo de som, que são os Mikado Lab. Mikado Lab, sim. Já estamos a repetir aquilo que disse da outra vez. Não? Ah, pois. Então levaria os Mix of Smokes. Esse sim, já passaram aqui na Bonó. Agora, Mikado Lab, recordo-me disto porque eu fui saber o que era Mikado Lab depois de não ter falado nisso. E gostei bastante, portanto, isso também tem esta vantagem, essa pergunta. Exato. O segundo desafio é este. Imagino que vêm aqui fazer um concerto de uma banda da cena internacional e que pedem aos Peixe Avião para fazerem a primeira parte. De quem gostariam muito hoje em dia fazer uma primeira parte? Gostávamos de fazer uma primeira parte de Flaming Lips, era uma oportunidade histórica. Nós, é uma banda que admiramos muito e, aliás, é uma referência para nós a nível de sonoridade, e seria incrível poder fazer uma primeira parte de Flaming Lips, por exemplo. E agora o terceiro e último desafio, e é o que nos dizem o mais difícil. Vai haver um tributo a uma banda portuguesa, um autor português, e queriam que os Peixe Avião fizessem uma versão de um tema para esse tributo. De quem gostariam muito de participar num tributo, e já agora, que tema que seria esse? Aqui teria que escolher puxar o braço à sardinha aqui da casa. E escolher os Mamorta, porque é uma banda que tem muito significado para nós, por serem conterrâneos e serem uma referência de adolescentes. O tema, talvez escolhesse o Chavala, porque acho que conseguimos fazer uma coisa engraçada com ele. Já experimentaram uma vez? Não, nunca experimentámos, por acaso. Curiosamente, Adolfo, o Sr. Canibal foi um daqueles que melhor falou sobre o 4002, não é? Portanto, sim. Tem um amigo, naturalmente. Sim, nós somos bastante amigos da banda. Uhum. Principalmente depois de termos formado o PCBM. Antes conhecíamos vagamente o Adolfo, não muito. A partir daí construímos uma relação mais próxima. Eu também tenho a oportunidade de partilhar alguns projetos com o Miguel Pedro e com o Rafael. Somos todos amigos agora. E Braga ainda é, embora seja uma cidade em crescimento, ainda é uma cidade que permite ainda que as pessoas se cumprimentem. Sim. Principalmente se forem pessoas da mesma esfera, vão aos mesmos sítios, os músicos vão aos mesmos sítios, frequentam as mesmas casas. Ou seja, dessa forma é possível. De outra forma seria mais complicado. E falar nos mesmos sítios, estamos aqui a falar agora da apresentação deste disco, que vai acontecer já em outubro no Teatro Circo, que é uma casa emblemática, não é? É uma casa com muito significado para nós. Nós fizemos lá a apresentação do 4002, uhum. Mas na altura foi no pequeno auditório. Desta vez vai ser na sala principal. Na sala principal, que é uma sala bastante maior e muito bonita. E claro, nada como tocar em casa, não é? Exato. E depois apresentaremos na semana a seguir o disco em Lisboa, no Lux. Uhum. Exatamente. E depois, entanto, vão andar aqui no circuito de Fnac, que vão estar também em Coimbra. E onde, claro, nós diremos daqui a algum destaque, é uma divulgação aqui na Boa Nova. Uma vez mais grato pela atenção que nos teve com a Boa Nova e para apresentarmos esta madrugada, que será com certeza um disco com ampla divulgação aqui, dentro daquilo que é o nosso ensejo de divulgar também a boa produção nacional. E claro, marcamos já para aqui se calhar um ano e meio para conhecermos uma aurora, sim, talvez eventualmente. Quem sabe. O novo trabalho dos Peixes de Ano. Obrigado, nós, pela vossa atenção.